PalcoCast. Está começando o PalcoCast, o podcast do Palco Digital. Olá, aqui é o Vinícius Soares e a gente começa aqui mais um episódio do PalcoCast, o podcast do Palco Digital. O tema de hoje é o seguinte: como extrair o melhor artisticamente? Como é que você, músico, pode transformar a gravação, a session do seu disco, o seu evento ao vivo, na real reprodução do que você é artisticamente? Esse é um dos grandes problemas de muitos músicos. A gente vê muita gente que tem um grande potencial artístico, mas na hora de traduzir isso em resultado, na hora de materializar isso e mostrar para as pessoas, a gente vê que os resultados ficam aquém. E óbvio, né? O que as pessoas percebem é exatamente isso e nem sempre é a realidade. Então, como é que isso pode mudar, né? Você que tem algum problema na hora de gravar um disco, na hora de se posicionar em um show, você vê, você sente que artisticamente você poderia render muito mais, mas sempre fica aquém e aquela pulga fica atrás da sua orelha. Será que o problema sou eu? Será que existe alguma coisa que eu posso fazer? A gente vai discutir isso. E para falar sobre esse tema, eu tô aqui com a Cândida Borges. Cândida, bem-vinda, obrigado por você estar aqui com a gente hoje. Obrigada, Vinícius, pelo convite mais uma vez. Depois de um podcast que ficou tão badalado aí na internet, foi super legal aí o retorno do último. Para quem não ouviu, sugiro passar lá no nosso primeiro episódio, né? Que era uma pergunta se era se você estava preparado para uma carreira musical. E aí agora a gente começa a abordar aí sobre esse tema, né, que foi um tema muito falado, né, inclusive é o que mais traz assim, para as mentorias e para as pessoas buscando alguma solução para as suas carreiras, esse tema, né, desse desencontro entre o ser artista e o resultado final, né, do seu produto, quer seja um CD, um show, ou as suas redes sociais, ou esse material que você mostra para o público, né? Vamos conversar sobre isso, Vinícius. Legal, Cândida. Eu já queria falar sobre um dos principais entraves, que é a gravação de um disco, né? A gente vê muitos artistas com uma grande dificuldade de criar uma estratégia de promoção daquele trabalho, mas quando a gente vai investigar realmente o porquê que está tendo problema, né? Por que o disco dele não consegue cativar as pessoas, o problema não está no marketing, né? O problema está lá na gravação, está na produção. E você vai investigar mais a fundo o artista, você vê que o cara tem talento, você vê que ele é bom. Ao vivo ele é até um fenômeno, mas ele não consegue transpor isso para o estúdio, né? Na hora de produzir isso, na hora de levar aquela energia que ele extravasa ao vivo para um estúdio, ele não consegue fazer isso. É, e enfim, são várias as variáveis, como já diria aí Humberto Gessinger. E o que você acha, né? O que você pensa disso? O que pode estar causando essa inércia nesse artista quando ele vai para um estúdio produzir o seu trabalho? Vinícius, esse é um tema bem abrangente, né? Esse não é um caso assim, a gente não vai conseguir encontrar uma resposta definitiva sobre isso, mas levantar possibilidades, né, de coisas que acontecem. Eu diria o seguinte: primeiro, quando a gente vê um trabalho que deu certo, um álbum que funciona super bem, um show que funciona bem, né, uma banda que trabalha bem em todos os seus segmentos, primeiro a gente não está vendo a primeira tentativa de alguém. A primeira coisa que a gente precisa levar em conta é que uma produção artística, um artista, uma banda, é um processo longo, demorado, trabalhoso, de pesquisa. E o que tem acontecido é que a gente tem produzido coisas antes do momento de amadurecimento. Essa é a grande verdade. Eu venho vendo aí artistas não totalmente preparados e se lançando em trabalhos que precisam de amadurecimento. Então quando a gente pula uma etapa, às vezes, para uma banda ou para um grupo ou para um artista, e ele vai para estúdio sem estar, né, com uma ideia formada, tanto do próprio trabalho quanto da sua própria identidade, a gente começa a ver esses resultados assim, que de repente não são os mais felizes no final, né? Todo mundo já passou por isso, né? A gente começa gravando, a vida do artista, ela é uma vida que ela é uma vida de criação, a gente está se criando todos os dias, né? Então a gente passa por essa angústia de repente olhar para trás e o trabalho de ontem já não ser mais tão precisamente aquilo que você acredita ou que você pode fazer de melhor num dia e tal. Então eu sempre recomendo muito para as pessoas, assim, elas não entrarem num processo de produção sem terem um plano do que estão fazendo, de para que aquilo vai ser aplicado no final, com quem elas estão conversando, se elas já estão formadas assim, artisticamente, para ter uma mensagem a comunicar. E aí tem aquele grande segredinho de tudo, né? É um processo que precisa estar bem acompanhado, né? Porque, às vezes, de dentro do processo, né? Para quem está gravando, para quem está produzindo, para quem está compondo, não é tão claro, assim, a qualidade do trabalho ou como ele está soando no final da história. Então, ter alguém acompanhando o trabalho, um bom diretor, um bom mentor, isso é sempre muito importante, né? Um bom produtor em todos os trabalhos, eles são peças que são fundamentais para um artista funcionar bem. Eu não conheço nenhum tipo de trabalho, em área nenhuma, não é só em arte não, que não funcione bem em equipe. A equipe ela é fundamental para a gente ter um trabalho que ele consiga atingir assim, em todas as áreas, porque não é só a música, né, Vinícius? Você sabe como que é, a gente tem a composição, é a escolha dos músicos, é a escolha do repertório, é a escolha dos arranjos, é a escolha de quem vai tocar, de qual vai ser, como é que vai ser. É tanta coisa que envolve o resultado de uma produção que isso precisa ser bem pensado. Eu acho que não dá pra gente pensar em arte com pressa e antecipar a coisa. E tem outro detalhe também sério. Você sabe que vários desses trabalhos que a gente vê, várias dessas bandas, no show é uma banda, no CD é outra tocando, né? Sabe que tem muito disso também, né? Sim, sim, verdade. E é engraçado, né? Porque a gente percebe que grande parte desses artistas, óbvio, né? Como você falou, eles têm, né, dentro de si a concepção de que uma equipe pode ajudá-los e nem sempre aquilo que ele acha que vai dar certo realmente dá, né? Óbvio que o artista ele tem que ter independência para criar, essa é a minha visão, né? Ele não pode ficar restrito a conceitos pré-estabelecidos, acho que a arte existe para isso, para romper, né, paradigmas, mas o artista, eu vejo muito artista no Brasil principalmente, que se apega tanto à obra que ele se esquece de validar aquilo, né, de avaliar se realmente aquilo vai ter algum tipo de retorno para ele ou não, né, e naturalmente sozinho ele não vai conseguir fazer isso, né, ele vai precisar de algumas pessoas, de terceiros, de gente para poder ouvir, criticar. E aí entra o que você falou, no papel de ter alguém junto, né, próximo, de confiança, para apontar o caminho, dizer, olha, eu acho que é por aqui, vai por esse lado, ou, enfim, não é por aqui, você está seguindo um caminho que não vai ser muito interessante para você no futuro. Né? Eu acho que é mais ou menos por aí, né? Ó, Vinícius, eu tenho falado muito sobre a diferença entre uma carreira que tem uma finalidade profissional, né, de comercialização, e um trabalho que você quer registrar como um hobby, como um prazer pessoal, para os amigos. São coisas que têm diferenças bem gritantes, né? Então a gente tem, por exemplo, hoje até com os home studios e tudo, a gente tem a possibilidade de gravar em casa, né? Isso não é uma coisa inacessível mais como era antes. Então assim, a experimentação em casa, todo mundo produzindo, se gravando e tal, ou estúdios com um custo bem mais acessível, isso tudo é possível da gente ir. Aí a diferença vai estar, é exatamente isso que você está falando, no crivo final de o que você vai fazer com esse material. Então, se você está entrando num projeto que você tem uma finalidade de comercialização, eu acho realmente extremamente importante um planejamento geral e um bom acompanhamento de profissionais de várias áreas, para poder você alinhar estratégias várias, desde a estratégia de escolha de repertório, com imagem, com arranjo, com sonoridade. Porque isso você está falando é investimento de tempo, é investimento de dinheiro, de expectativa, né? O emocional, um CD mal gravado, um trabalho frustrado, ele pode interromper a vida artística de uma pessoa, né? Então, a gente precisa assim, ter essa dimensão. Se você está numa fase de experimentação, produzindo em casa ou produzindo sem uma grande pretensão, é uma coisa e totalmente válida. Outra coisa é você estar mirando num projeto que você quer comercializar, e aí eu sempre falo, precisa conhecer de mercado. É igual abrir qualquer negócio na vida. Você vai abrir uma loja de sapatos sem conhecer do ramo, sem conhecer um fornecedor, sem conhecer o público que vai comprar, onde você está abrindo aquela loja. Ninguém faz isso. Por que com música a gente acha que é diferente, né? A gente precisa exatamente ter o mesmo tipo de pesquisa, né? Qualquer pessoa que estuda empreendedorismo em qualquer área sabe que precisa conhecer sobre o mercado. E música não é diferente. A gente precisa pensar em música, se é música como negócio, a gente precisa pensar ela exatamente como negócio, além do componente arte, né? Então é arte e venda, como é que isso vai se processar, né? E Cândida, aquele artista que já tem um trabalho gravado, né, ele de repente está ouvindo aqui o podcast e ele já está constatando que realmente, né, o problema está no material, né, já de repente está caindo aquela ficha de que o problema está desde o início, né, foi quando ele compôs, quando ele produziu. Esse, de repente, é o motivo da publicidade que ele está fazendo não realmente gerar resultado. Esse artista que está chegando nessa constatação, como é que ele pode reverter isso? Existe chance, existe algum tipo de dica que a gente possa dar para esse cara que já constatou que o problema está lá no início do processo, não está na publicidade, não está no marketing, o problema está realmente... O processo que ele iniciou, que culminou num trabalho que não reflete realmente aquilo que ele é. Existe alguma dica que a gente possa dar? Vamos falar sobre isso. Eu sei que a pergunta é dura, né? Cada caso é um caso, mas o que a gente pode começar a tecer aqui para essa galera que se enquadra, né, agora nessa situação? Ó, Figueiredo, esse é o momento mais delicado, né? Eu tô até lidando com um caso exatamente desse. Eu tô estudando aqui um caso que é um problema... do começo da produção do trabalho, né, que foi a escolha de repertório, que foi a escolha estética do cantor, né, que gravou, ou seja, né, a maneira como se escolheu uma interpretação para aquelas músicas, a sonoridade da gravação, da banda, a maneira como foi gravado. E aí é uma pessoa que investiu muito nisso e não conseguiu resultados, e aí me procura agora para uma mentoria. E eu sempre tento, assim... A pessoa já está com aquele material ali, né? Então, o que dá para a gente fazer com esse material? Primeiro, eu olho tentando aproveitar o máximo daquele investimento que já foi feito. E aí, pode ser que ele seja, de repente, um degrau. Aí começa uma conversa sobre, de repente, aprender com aquele material, extrair o máximo possível daquele e se preparar para uma regravação, né? Para um novo momento, e aí já aprendendo com essa experiência anterior, o que deu certo, o que deu errado, pontos fortes, pontos fracos, né? E aí, então, partir, talvez, para uma revisão desse material, o que é, inclusive, muito comum na carreira de vários artistas. A gente vê artistas gravando, às vezes, uma mesma obra em 3, 4, 5 CDs novamente, né? Grava de novo na intenção de dar uma outra impressão, fazer um outro tipo de registro daquela obra. E isso não significa que alguma coisa deu errado, ou às vezes sim, significa que deu errado sim, mas às vezes é necessário, e é um momento delicado mesmo de dizer, e não é pelo estilo, não significa que o artista é ruim, às vezes foi uma escolha do momento que não foi assertiva, que não foi alinhada com uma estratégia de venda, com alguma coisa assim. E aí pode ser mesmo que seja necessário compor mais músicas ou escolher outras músicas do repertório ou músicas que combinem mais entre si, né? Às vezes, enfim, elas não são harmoniosas entre as 10 faixas de um CD ou as do EP. Então, enfim, de novo, é a história do planejamento, né? A gente fala com artista, nego não gosta de planejar, mas é isso, cara. Não tem como muito fugir disso. O processo de criação, ele é um processo muito livre. Mas o processo de formar um trabalho, ele precisa ser pensado. Não tem como fugir dessa matemática aí de analisar, de pensar, de sentir. E analisar isso de uma maneira bem global. Eu digo analisar e sentir mesmo, porque tem um componente mágico, né, na determinação dessas coisas artísticas, que às vezes a gente tem um trabalho que você jura que não vai estourar e de repente estoura, ou então que você aposta tudo e não acontece nada. Tem que ter uma dose muito grande de intuição, junto com uma análise de tendência mesmo. Eu tenho estudado muito sobre essa coisa das análises de tendências de mercado, de política, de mundo e tal. Tem a história dos modismos, que são bem perigosas, né? Assim, modismo é uma coisa que vai e vem. Se você olha para carreiras consagradas aí, são pessoas que foram à margem dos modismos, apesar de estarem muito conectadas com o momento atual, e isso é até bem raro, assim, dos músicos, né? A maioria não tá, assim, não conhece, não tem uma experiência, assim, acha que é só a música do que tem que falar, mas é uma coisa que a gente precisa levar em consideração, assim, né? Assim, o todo do momento que a gente está vivendo, quem vai consumir essa música, o que está acontecendo no mundo agora, o que essas pessoas estão ouvindo, o que elas querem ouvir, né? Isso, enfim, eu estou cada vez mais relacionando música com esse contexto geral da vida do artista e da vida de quem vai consumir essa arte, né? A gente precisa levar tudo isso em conta, né? Então esse planejamento, eu continuo dizendo que ele é bem importante. Ele vai acontecer, porque se você não planeja antes e produz e o resultado não é favorável, depois você vai ter que refazer esse trabalho, né? Então, assim, já vamos pensar também numa carreira assim, que você vai produzir vários álbuns, né? Então pode ser que eu me lembro assim do Jason Mraz falando que ele estourou, se eu não me engano, no 7º CD que ele lançou, né? Sempre uso esse exemplo dele. Eu me lembro dessa marca, porque a gente, quando a gente vê um artista e ele estourou, a gente fica achando, tá vendo aí, já deu certo. Cara, a gente não sabe o que veio para trás, quanto tempo de elaboração, de pesquisa, de investimento, e vai para estúdio, volta de estúdio, refaz e faz de novo, e investe de novo, muda de investidor, muda de produtor musical, até a gente acertar, é isso mesmo. Agora, precisa de paciência, né, Vinícius? É isso aí, tem que ir e vir, e ter disposição, ter flexibilidade, até encontrar o momento onde tudo está alinhado aí para coisa acontecer, né? Aí tem também outros componentes que sabe Deus como é que eles se formam para alinhar tudo e você poder ter sucesso com o trabalho, né? Uma coisa que eu percebo, né, mais e mais, é que a música, principalmente nos últimos tempos, ela tem se tornado uma ponte de conexão, não apenas com a parte artística, né, mas sobretudo com o que a pessoa vive, né, no cotidiano. Sempre foi, mas acho que nos últimos anos isso tem se aflorado mais, né? As pessoas, elas tendem a se inclinar mais, né, para artistas que de repente estão falando aquilo que ela está vivendo no dia a dia, está representando, ou que de repente é a voz dela para uma determinada causa. Você acha importante, né, o músico ter essa sensibilidade, ou vale aquela máxima parnasiana, né? Arte pela arte, né, vou fazer o que artisticamente eu acho que é interessante, não me importa o que vão pensar? Ou, de repente, você acha interessante o artista ter esse olhar mais apurado, né, para entender que existe um público que pode ser representado por ele em alguma hora, em algum momento ali, artisticamente falando, né, também? Olha, Vinícius, eu acho que tem dois aspectos para a gente considerar nisso daí que você está me propondo. Um é a forma como você entrega para o mundo, né? Como você vai apresentar isso para a sua plateia, para o seu nicho. E aí, claro, tem que estar conectado e tem que estar atual. Não adianta você querer, sei lá, fazer uma forma de venda que é para, sei lá, comparar com uma profissão que já acabou, como é um datilógrafo. Isso é o processo de entrega, assim, como é que você vai apresentar isso. Aí você tem que estar absolutamente conectado com o que está acontecendo no mundo. Agora, com relação à temática do trabalho, né, temática das letras, tanto temática de estilo, né, escolha de estilo, escolha de sonoridade de álbum, isso tudo, eu já vou te dizer que minha opinião é, né, ainda mais eu trabalho muito com arte contemporânea, além da arte comercial, acho que tem muito a ver com a verdade do artista. E aí, que é onde a gente vê muita gente se perdendo, querendo fazer para agradar, e não tendo um conteúdo verdadeiro para mostrar. E aí isso é feio, né? É um artista que ele não consegue... Ele não fala o coração, porque ele está ali para ganhar um público por um discurso, ou uma moda, ou uma turminha que ele acha legal e tal, não sei o quê. Isso tem data de validade. Isso não é uma arte que vai ter uma permanência no mundo, né? Agora, você tem artistas que falam de uma forma extremamente contemporânea, e eu vou te dar um exemplo aqui. E no começo desse ano eu vi o Seu Jorge numa temporada no Blue Note, né, num festival, numa temporada de jazz, E eu ouvi seu Jorge, que é um cara que tem fazendo uma apresentação com um discurso político extremamente atual, presente, né? Seu Jorge é a vivência, né, da história dele, né, pela história de vida dele e tudo mais. E ele arrebatou a plateia ali com muita verdade no que ele dizia. E, ao mesmo tempo, em momento nenhum, foi uma coisa de querer agradar ou de querer convencer, sabe? Ele estava sendo ele ali. Então, assim, a gente tem uma pessoa, um artista ali vivendo a história dele na arte dele, e isso é muito bonito de ver, né? E a gente também vê alguns artistas querendo parecer uma coisa ou querendo ir nas águas de uma modinha que tá aqui e ali. E isso, eu acho que isso é bem perigoso pro próprio artista, né? Ele pode ficar marcado por uma bandeira que depois ele nem consegue sustentar, uma bandeira que passou. E esse é um lado, assim, que eu acho que é bem perigoso e precisa ser investigado, assim. O mentor pode ajudar muito nisso, né? Assim, qual é a defesa, assim, do seu tema, né? E, ao mesmo tempo, você tem outros artistas que, né, são focados, assim, nessa coisa da arte pela arte, e que é um outro caminho também muito interessante. Eu venho, né, ligado a uma universidade, e a universidade tem muito disso, a música erudita, a música contemporânea, e sobretudo no exterior também, ela é atemporal. Ela é uma arte que ela acontece pela experimentação em si. Várias escolas de composição e de produção vieram muito marcadas por esse tom ousado, né, de desafiar o tempo mesmo, de desafiar os assuntos e de trazer temáticas que, de repente, o mundo não está abordando naquele momento, mas às vezes são artistas até visionários, são coisas que vão vir lá na frente, são coisas que são muito viscerais, né? Assim, são experiências internas, né? E aí, quem é que pode medir o que é certo e o que é errado? Eu te diria, se isso é a essência desse artista, ela precisa ser apresentada para o público, né? Ela precisa ser fiel. E aí, na etapa de venda, né, na etapa de apresentação, que aí não tem jeito, óbvio, você tem que fazer alguma coisa que dialogue com o mundo contemporâneo, né, com o mundo que as pessoas vão poder receber e entender, não é nem entender o seu trabalho, mas elas vão poder ter acesso ao seu trabalho, porque daí é entender, a arte já tem outro conteúdo sobre isso, né, entender já depende muito, assim, de para quem você está falando, de qual é o seu nicho e tal. Você está falando de entretenimento, você está falando de arte, já é terreno bem mais profundo, aí é uma outra conversa. Bem legal. Eu lembrei aqui agora, quando você falava dos Paralamas, né? Que é uma banda que conseguiu casar bem esses dois conceitos, assim, ao mesmo tempo que eles eram bem verdadeiros no que eles estavam falando ali pessoalmente, né? Então você tem canções ali que o próprio Herbert Viana falava isso direto, que tá mapeada ali a vida do cara ali em diversas músicas. Você tem também músicas de observação, você tem discos, né, sempre voltados para temáticas sociais, né? O Selvagem foi um exemplo desses, né? Então, é uma banda que consegue casar muito bem esses dois lados, né? E aí, óbvio, né, acaba abraçando muita gente com isso. Né? Isso é fundamental mesmo, né? Essa verdade, ela é... E eu vou te dizer, eu tô acabando agora aqui uma mentoria com um músico músico muito jovem, 21 anos, super talentoso, falando que ele tá descobrindo agora, começando a universidade, que ser músico é muito mais do que tocar um instrumento. Achei isso tão interessante, né? Porque... É engraçado alguém começar uma carreira assim, né, dentro da universidade, também é um músico prático, né, bastante atuante, e essa percepção às vezes ela não é óbvia. A gente se entende como uma coisa isolada, separada. Gente, música e filosofia andam de braços dados, música e política andam de braços dados, música e sociedade andam de braços dados. Onde foi que a gente separou isso tudo, né? E a gente vai vendo os resultados dessa separação, a gente vai vendo consequências bem sérias, assim, do que tem acontecido, inclusive com a música brasileira, né, que era uma música que deixou uma marca no mundo muito profunda. Ontem a gente conversava sobre isso na universidade, deixou uma marca super profunda, e o que a gente fez depois disso, né? Não que a gente tenha obrigatoriedade de dar continuidade àquele caminho ou de lançar um marco a cada geração, não é isso, mas é... Ao mesmo tempo, o que saiu disso, né? O que a gente está investindo, sabe? Isso é uma, uma reflexão importante para a gente olhar ao redor aí, e eu acho que ela tem direta relação com a nossa educação, óbvio, tudo, especialmente a nossa educação musical, do que a gente está estudando, do que a gente está se dedicando. Quando eu falo estudando, não é no ensino formal apenas, não é só numa escola, o que você está tendo como professor ou não, mas é o que a gente está ouvindo, a que a gente está se dedicando, qual é o discurso, qual é a mensagem que a gente está levando, como é que a gente está empregando esse tempo de ensaio, de pesquisa, de trabalho, porque ser músico é ser um pesquisador, né? Isso daí, quem não entendeu isso ainda, acha que ser músico é, não sei, é ir para academia, ficar bonito para estar tá bem na foto, tá na carreira errada, né? É uma carreira que tem muitos desafios e ela precisa de muito preparo, precisa de um preparo bem global, né? Disso que a gente está falando, sobretudo para quem está querendo fazer uma coisa profunda, deixar uma mensagem, deixar um legado, tem realmente que ter muito bons referenciais. Músico que tem que ler, tem que ter outras experiências assim bem profundas, né? A gente falou sobre o artista que não consegue transpor para o disco, né, a realidade dele, né? Tem dificuldade de render 100% do que ele faz ao vivo numa gravação, num clipe, enfim. Agora tem o inverso também, né, Cândida? Tem aquele artista que ele é expert em produzir, você ouve a música dele no formato, né, gravado, e quando você vai ver ao vivo, ele não passa a mesma energia que ele consegue num disco, por exemplo, ou num clipe. O que pode estar acontecendo nesse cenário, hein, Cândida? Como é que esse artista pode estar revertendo? O que de repente ele está fazendo de errado? Porque é muito importante, né? Eu acho que não basta você ter um baita material gravado, você tem que também transpor a energia, o conceito do que você está fazendo no formato ali, controlado, né, gravado, você tem que transpor isso ao vivo também, né? A energia tem que ir para esses caminhos também. Como é que você enxerga isso? Bem interessante isso. Isso é um fenômeno, né, que começou a acontecer depois que a gente mudou essa forma de produção, né? Antigamente, o mais comum eram as pessoas, elas criavam as suas músicas em banda, né, em grupo, e aí depois daquele produto formado elas iam para estúdio gravar, né? Então a música começava da banda física, né, para depois se tornar um produto registrado. E aí depois, quando o processo de produção musical mudou, né, assim, a gente começou a ver muitas coisas sendo produzidas em laboratório, né, em estúdio, e elas ganhando uma sonoridade em estúdio depois do momento da transposição para o show. Hoje eu diria que é o maior desafio para esses artistas, tanto em termos de sonoridade, porque a gente tem, né, uma sonoridade dentro de um ambiente controlado como é o estúdio, que raramente você consegue uma sonoridade igual quando você vai para palco, por vários motivos. Então vamos lá. Um deles, equipamento de som. Você vai tocar onde, né? Eu lido com isso muito aqui. Que é, você vai para uma casa de show, ou para um club, para um pub, o que quer que seja, e você, dentro de uma realidade assim, né? Se você não estiver no mainstream, onde você tem controle de tudo, né? Você tem grana para pagar, alugar o som que você quiser, que é, a casa de som não tem um som bom. Então ali a gente já começa. Aí a gente vem o outro, você também não tem grana para levar um técnico ou um engenheiro com você. Aí você já está num lugar também com um cara que não conhece sua sonoridade e já vai mudar tudo. Então você tem um som ruim, um técnico de som que não te conhece ou que também não está preparado. E aí você, além de lidar com o componente banda, né, que é essa outra sintonia também. Você entrega para o cara um CD físico, uma gravação, ele estira essa música e vão para o palco. Aí vem outra coisa, ensaiou o suficiente para aquele cara tá confortável, né, no trabalho dele? Muitas vezes a gente tem bandas que não tiveram nem tempo, nem condição de ensaiar, então não afinou o negócio, né? Não tá redondo. Aí vai para palco também antes da hora, é isso, né? Assim, de novo essa preparação que não tá perfeita, assim, que não tá legal, e isso faz parte muito da nossa estrada, né? E a outra coisa é que às vezes o CD mesmo, ele precisa de uma coisa que a gente aqui no Brasil ainda tem muito preconceito, que é, por exemplo, tocar com sessão. Tem CD, você tem 50 tracks na sua faixa, aí na hora do show você põe quatro caras tocando e você quer que soe igual o CD. Isso é impossível, não tem como, né? Então, assim, é uma outra coisa que a gente vai precisar se adaptar, e aí vem essa coisa da gente caminhar junto com o mundo em termos de linguagem, de conhecer de produção, conhecer de sonoridade, que existem álbuns que não dá para você fazer ele com uma banda tradicional. Você precisa ter uma pessoa encarregada ali da eletrônica do seu trabalho, de poder tocar uma sessão junto, ou de colocar, né, normalmente você tem um tecladista que pode disparar samples, que tem ali um controlador e um computador ligado ao material dele que possa te ajudar na reprodução da sonoridade do seu álbum. Um diretor musical preparado para isso, que entenda da linguagem que você pensou para o seu CD e para o seu som ao vivo, ou então ter um DJ na banda. Enfim, alguma solução tem que ser encontrada aí nesse trabalho. Não sei se é necessariamente o artista, um cantor, que encontra essa solução, porque pode ser que esse cara não tenha preparo mesmo para lidar com esse assunto. Quando eu digo preparo, estão falando de divisão de funções, não estou falando de competência, eu estou falando de função mesmo. É um cara que de repente está ocupado com outras funções, o compositor da banda, o cara que é o porta-voz e tal, está em outra função. Precisa alguém ter essa função de estudar a sonoridade da banda, o arranjo e tudo mais, e como é que esse arranjo vai funcionar para estar perto do som do CD, ou se não, se está se abandonando a sonoridade do CD e partindo para uma sonoridade acústica, uma coisa assim, né? Agora, eu quero levantar uma bola polêmica aqui. Você acha que essa preocupação ela deve começar lá no processo de composição, né, quando o artista está gerando a obra, na pré-produção, de repente, um pouquinho depois? Porque eu acredito que esse problema comece a surgir, né, quando as ideias vão chegando, né? É complicado, né, você tentar parar uma ideia porque, de repente, você pensa que não vai conseguir executar ao vivo, né? É um dilema, né? Como é que você vê isso? Olha, Vinícius, eu, inclusive, convido o povo aí, os nossos ouvintes, a colaborarem aí nessa reflexão. É esse o ponto que hoje eu acordo e durmo pensando. Que é exatamente isso. Quando a gente está produzindo um álbum, né, ou produzindo um arranjo, tá, você está ali naquela fase de criação, é arte pela arte. Ali não tem limite, né? Eu estou falando aqui do meu processo de produção, do que eu tenho acompanhado dos meus colegas, né, de várias colaborações com outros produtores e tal. Ali é um momento que você precisa estar livre. Você coloca todos os tracks que você puder, a sonoridade do que você quiser e tal. Eu, no meu processo de produção, enquanto artista e enquanto produtora, optei por essa linguagem, assim, de ser livre no momento da criação. Agora, existem outras, né? Existem infinitas possibilidades. Aí é uma escolha de estratégia. Eu acho que não tem certo, não tem errado. Vai depender do trabalho, de quem está dirigindo, de quem está produzindo, do artista, do que se quer com aquele resultado final. Acho que as duas coisas são válidas. Você pode produzir pensando na sonoridade final, e aí normalmente você vai, inclusive, levar para estúdio os mesmos membros da banda, né? Se você tem uma banda, sei lá, tradicional de reggae, vamos dizer assim, né? Então você vai levar aqueles mesmos integrantes para a banda. Hoje eu tenho visto, cara, eu acho que 95% dos produtores vão colocar outras sonoridades que não estão ali na banda real, mas fica ali perto, né, assim, da sonoridade final do show. Agora, eu diria que, assim, hoje, nesse momento do mundo, dessa modernidade que a gente está vivendo, ninguém mais faz dessa forma, assim. Acho bem raro alguém que esteja produzindo para um trabalho só para o ao vivo. Hoje todo mundo está fazendo CDs mais ricos do que a sonoridade do ao vivo, e isso pode sim virar uma questão depois para a apresentação dos shows. Eu tenho visto isso bem comum, inclusive no meu próprio trabalho e no trabalho de muita gente aí em volta. É uma questão que a gente precisa solucionar aí com o tempo. É a grande pergunta do momento. Aí tem muito do perfil do artista, né? Eu conheço artistas que deixaram o produtor literalmente mudar, assim, a carreira dele. Eles já estavam preparados para seguir um norte e o produtor, enfim, olhou e uma vivência maior acabou dando um outro caminho, né, uma direção que inclusive não estava no radar desses caras, e eles viram o trabalho dele, né, dar uma guinada interessante, né? Acho que vai muito disso também, né, do artista tá pronto, tá preparado para deixar o produtor colocar o dedo na ferida ali e falar, ó, não vai por aqui, vai por aqui. Acho que é por aí também, né? Varia muito do perfil do artista e de como ele lida com essa interferência, né, positiva do produtor na arte, né? E aí produtor e mentor também, né? Aquela pessoa que está ali acompanhando o trabalho do artista junto, né? Isso tem sido, inclusive, bem comum, né? As pessoas hoje têm contratado produtores para imprimirem uma identidade artística no trabalho, né? Então, assim, tem sido bem comum isso. Às vezes, artistas que, inclusive, só tem lá uma voz guia, muita gente compondo, assim, né? Assim, às vezes, até sem tocar um instrumento. Tem sido curioso isso. E produtores que têm se dedicado a esse trabalho mesmo, de formar um artista do zero. Às vezes, o cara não tem referência, ele não tem uma identidade formada, e chega com uma tela em branco para o produtor moldar aquele artista. Ou então o contrário, por exemplo, vamos dizer o que aconteceu lá com o Justin Bieber, né? Que é produtores que têm uma ideia de um artista, querem lançar um produto assim, assim, assado, fazem lá uma audition e selecionam um adolescente, um jovem, uma menina, um menino, sei lá, para servirem como personagem lá daquela ideia de produção, de produto que eles querem lançar. Tem os dois lados, tem um produtor procurando um artista com aquele perfil e você tem um artista que tem algum tipo de trabalho, algum tipo de talento, uma composição tal, procurando um produtor para dar essa identidade para o trabalho dele, né? E as duas coisas dialogam, assim, esses dois mundos existem hoje no mundo. Então aí, cara, hoje cabe tudo, né? Tem muita coisa acontecendo, a gente está vivendo um mundo de muita diversidade, de muitas possibilidades. O que eu tenho visto, que eu acho que norteia tudo, é a gente pensar menos em certo e errado e pensar mais em processo, como caminhos, sabe, de aprendizagem. Assim. Então, assim, testei isso daqui, não foi tão efetivo, foi, isso daqui foi bom, então a gente vai trilhando mais por aqui, mais por ali. Essa coisa de estar aberto a absorver o mundo com as novidades, as inovações que têm surgido, ao mesmo tempo, não ficar parado no emocional. Eu vejo muitos artistas parados numa questão pessoal muito séria, de uma coisa de diminuição, de baixa autoestima, de achar que o seu caminho está, sei lá, menos do que sei lá quem, muita maluquice assim na cabeça, de muita comparação, né? E a gente precisa, acho que é a coisa da eficiência, assim, é você ter um foco, você ter ali uma meta bem desenvolvida, e é nisso, né, que o trabalho da mentoria arruma tanto, né? Que talvez seja um próximo tópico para a gente desenvolver aí, essa coisa do mindset, né? De você ter um foco e você trabalhar naquela direção. Então, o que quer que apareça pelo caminho, em termos de dificuldade ou de desalinho, você organizar para chegar naquele foco. Então, é o quê? Mais preparação pessoal, se cercar de melhores profissionais, ou se cercar de um melhor plano de trabalho, ou então de preparar um repertório melhor, o que quer que seja, usar toda a sua trajetória como um processo de aprendizagem para chegar naquele resultado, ao invés de ficar parando a cada dificuldadezinha, porque senão, cara, não chega, né? A gente já sabe que essa é uma caminhada longa, que precisa de muito estímulo, precisa de muita garra, de muita coragem, né, para se lançar numa carreira artística, para investir nisso, até como hobby, tudo isso é... Cara, é uma cachaça, mas é uma cachaça às vezes amarga, né? A gente precisa ter muito bom humor, muita flexibilidade, muito jogo de cintura, ao mesmo tempo muita curiosidade, né? Muita vontade de se dedicar, de se pesquisar. A música é uma deusa que demanda, né, cultivo, né? Ela precisa de carinho, ela precisa de atenção. Quando eu vejo uma pessoa assim, querendo muito um glamour muito rápido, sem uma dedicação, a gente já sabe ali que aquela carreira de músico ali, ela vai cansar muito rápido. O cara vê que é uma coisa que vai dar muito trabalho, né? O músico é aquele ser apaixonado que vai ficar ali se dedicando e vai e volta e tem frustração e volta. A música é um amor, aqueles amores, né? Amor de malandro, como é que fala? Mulher de malandro, né? Que às vezes a gente apanha dela, mas, cara, quem é que larga, né? Fica ali, a gente gosta, né, do trabalho e tal, e é focar para ele se tornar o mais eficiente possível, né, na caminhada. Verdade, é verdade. Bom, a gente está chegando no final desse episódio. Eu queria falar um pouco agora, Cândido, sobre o teu trabalho, né? Você É uma profissional de grande experiência nacional e internacional aí. Acho que daria mais um episódio para falar das suas qualidades. Se você não conhece a Cândida a fundo, né? Aqui em algum lugar você vai ver um link para ouvir o podcast anterior, né? E a gente fala com mais detalhes sobre a Cândida. Aqui embaixo também, em algum lugar, você vai ver algum link para conhecer melhor o trabalho dela. E a Cândida é uma mentora também, né? Ela dá esse suporte a artistas independentes, ela aponta o caminho, trabalha ali ao lado, um a um com o artista, para que ele possa se encontrar nesse mercado, para que ele possa atingir melhor as metas que ele tem para o próprio trabalho, ou se ele não tem meta, para que ele possa encontrar essas metas também. A Cândida é uma facilitadora, né? Acaba sendo uma profissional que trabalha ali junto com o artista nesse processo. Queria que você falasse um pouco sobre isso, Cândida, sobre o seu trabalho de mentoria, como é que esse músico que está ouvindo a gente pode ter acesso, enfim, fica à vontade. Então, de tempos em tempos a gente abre umas turmas novas, né, uns grupos novos de trabalho com a produção e com a mentoria, e aí é me encontrar no facebook.com/cândidaoficial e aqui pelo Palco Digital também, né, a gente está trabalhando nessa parceria aí, a gente pode se encontrar e aí pelos meus canais todos pela internet, aquilo ali tem contato, tanto pelo Face quanto pelo e-mail cândidaoficial@gmail.com. E o site que organiza, né, os meus trabalhos de mentoria, cursos, formações e tal, que é workshopdemusica.com e facebook.com/workshopdemusica. É um monte de canal aí, a gente organizando essas atividades todas. Maravilha. Os links da Cândida estão aqui em algum lugar, você vai poder clicar e acessar. Então, Cândida, a gente anunciou, então, né, nosso próximo encontro, vamos falar sobre mentalidade, né? Vamos falar sobre mindset. Acho que é importante esse tema, né? Vamos falar, a gente falou sobre essa coisa de organizar o mindset, né, para um objetivo, como é que a gente organiza tempo, estudo, treino. Eu vejo muito povo falando isso. Como é que eu organizo tudo isso? Produção, estudar, treinar todo dia, como é que faz isso? Vamos conversar sobre essa história. Legal. E se você é um músico que já está naquela fase de projeção de carreira, né, você tem necessidade de um trabalho focado de estratégia digital, depois digita aí palcodigital.com.br, você vai conhecer um pouco mais do nosso serviço de consultoria, né? Você tem o link lá também para o blog do Palco Digital. E se você é um daqueles que me perguntam também, Vinícius, eu queria uma vaga no teu curso fechado, como é que eu faço? Fica alerta aí, segue a gente no YouTube, segue a gente no Facebook, fica atento aos nossos comunicados. Sempre que existirem novas vagas, você vai estar recebendo esses avisos, ok? Cândida, um abraço forte e obrigado. Abraço, Vinícius. Sucesso para todo mundo. Sucesso para o Palco Digital e aí para muita música boa aí para esse mundo. Valeu. E último pedido aí para você que está ouvindo. Espalhe esse podcast para mais gente, tá? Compartilha aí se você estiver ouvindo no Facebook, se você estiver no blog, se você estiver no YouTube, enfim. Vamos levar essa mensagem para mais pessoas. Vamos ampliar aí o conhecimento para nossa classe. Todo mundo ganha. Um abraço, te vejo então no próximo episódio do Palco Cast, podcast do Palco Digital. Tchau, tchau, até mais.